Mas os melhores segundos eu aprecio lento, estilo The Flash, ao som de Rosebud. Realizando sonhos ao som de Andança Beth, fazendo a própria história, incorporei luz gama. Mundo tá Stephen King, tento ser Dalai Lama. O tempo escorre pelas mãos, mas não é tempo perdido. Não preciso morrer pra fumar um no paraíso. Descalço pela terra, com mais projetos que Tesla. Hits que fui ghostwriter, ninguém sabe, mas vem verba. Feliz com minhas obras, pirâmides de pedra. Eu não tô na indústria, pois quebro suas regras. Tô no modo selvagem, desde a primeira fase. Se meu tempo acabar, tô pronto pra viagem. Futuro vem, passado vai. Futuro vem, passado vai. O presente é sempre onde a gente tá, um segundo só pra aproveitar. Agora, não sei o tempo que tenho. Tô interestelar, meu relógio tá estranho. Não preciso de alarme, já tô acordado há anos. Na selva, lobo solitário, na guerra, John Rambo. Foda-se o melhor momento, no porte tá sol agora. Conversei com meu passado, feridas foram embora. Voltei com versos alados, pop 80, Young Forever. Mas só que meus pecados me perseguem tipo Inception. Contagens regressivas seguem. Anjos da guarda se despedem. Mas qualquer desculpa é péssima, já que tudo que não mata fortalece. Meu papo é de futuro. Eu vim tipo John Connor pra impedir meu extermínio. Imagine John Lennon e Yoko Ono. Futuro.